para todo mundo ver que a união é o que faz a força. Abrem-se os caminhos pra vencer os reggae men e os vida louca. Juntos para todo mundo ver que a união é o que faz a força. Abrem-se os caminhos pra vencer. Desde os tempos do nosso tatatataravô, que eles vêm disseminando a discórdia entre os irmãos. Técnica avançada de colonizador, colocar um contra o outro pra depois tocar o terror. É bom viver, Rocinha e o Morro do Alemão, Ceilândia e o Recanto, Itaquera e o Capão. Entenderem que matarem uns aos outros nunca será a solução. Mas tretas são tretas, cada qual vai resolver da forma e no tempo que bem entender. Só que talvez isso seja a melhor coisa pro sistema que controla você e os reggae men e os vida louca. Juntos para todo mundo ver que a união é o que faz a força. Abrem-se os caminhos pra vencer os reggae men e os vida louca. Juntos para todo mundo ver que a união é o que faz a força. Abrem-se os caminhos pra vencer. A rima, rapaz, é o reggae de man. O canto da vida que é louca também. Não te dá visão, ataca a missão. Chama mulher pra dançar bem também. Descanse as armas, nós somos iguais. Chega de sangue, capaz de jornais. Chega de quilo, chega de grama. Chega no bang, gangue rivais. Bandeira estiada, paz na quebrada. Quem mata é polícia, cê é outra pegada. Quem é do povo, quem é da massa. Sabe quem é e que vive na raça. A bala que traça de um lugar pro outro. Estoura a vida, se estilhaça o coco. O ano tá outro, espera um pouco. Deixa passar essa brisa de louco. Reggae man e gida louca, abrindo a cabeça nos cabeça oca. E qualquer reclamação pro povo hoje é pouca. Aqui tiozinho ninguém dorme de touca. Vira as costas dos humildes doentes viciados. Defende seus interesses de todos os lados. Interesse do seu lado eu entendo talvez. E pra mim e pro povo é um bandido que você fez. Do engenho novo até o capão, com certeza pros meus irmãos, Perrinhão. Se respeita a nossa estrada, Nath Roots, Ed Rock, Rapa. Aumenta o som, deixa quem fala que bate, deixa quem já bateu um dia de frente com um monte, e aí perdeu. Deixa quem fala que bate, deixa quem já bateu um dia de frente com um monte, e aí perdeu. Deixa quem fala que bate, deixa quem já bateu um dia de frente com um monte. Deixa quem fala que bate, deixa quem fala que já bateu um dia de frente com um monte, e aí perdeu. Reggae man, gida louca, na moral, é tudo racional. Vida louca, não esquente um pouco, ré. Bagulho aqui é doido. Reggae man, vida louca, vivo pra você ver. A união é o que faz a força. Reggae man, reggae man e os vida louca. E os vida juntos para todo mundo ver. É a união, é o que faz a força. Abrem-se os caminhos pra vencer. Os reggae man e os vida louca. Juntos para todo mundo ver. Que a união é o que faz a força. Abrem-se os caminhos pra vencer. Chegando junto na pista, na missão. Alexandre DF e RJ Falcão. Mais uma união, representando o asfalto e o morro na situação, negão.